3890, sente a guarda. Aguarde. Romeu Quilo Serra Lima, prossiga em condições visuais, frequência livre. Quilo Serra Lima, copiou o controle. Nishi táxi. Autorizado, 3210, em moto para o táxi. 1895. 1895, obrigado, 17, 195. Então, 3153, desça para 2 mil pés, o ajuste na 094, autorizado LSXR da pista na 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, LSXR da 0, vai reportar o 3153. Papa Romeu Kilo Serra Lima, copiou o controle? Livre Boeing da companhia, tocou a 10 agora. Aguardando, voo 17 ou 5. Papa Tango, Eco Tango Índia, desce para 2500 pés, condições visuais, frequência livre, coordenação e pouso. 19. Libera, tirei, então 219. O nome 05 poderia confirmar as condições da pista? Bom. Grato. Pode confirmar para o gol 97 ou 95, pista molhada ou não? Foi reportado pelo colega da companhia, pista úmida, cheque trem. Ok, então pista úmida, baixou e travou, gol 97 ou 95. Cliente baixado e travado, tem livre pouso na 10, vento 090 graus, com 4 nós, gol 97 ou 95. Livre pouso na 0, gol 97 ou 95. Não se ativa, o cliente mantém a posição. Solo Salvador, 3290 acionado, pronto para o site. 1090 ao POB, autonomia de 4 horas e 24 minutos, alternando porta-vias. Autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Ativo, livre táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 1895, TAM 3890. Fez o nosso ativo, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo, após a passagem do airboat da companhia a retaguarda, será iniciando o set. Então 3153, complete a aproximação e chame a torre no 8 decimal 95. Vai, estamos dentro. Passa CLE 5722, CLE 149, 4 horas com 20. Romeu Decimal 9. Salvador, o voo 9715 liberou. 9715, prossiga táxi via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportará da Juliette, voo 9715. O objeto 5722 vai dar passagem ao Airbus da TAM, que vai passar à sua direita em poucos instantes. Após, pode prosseguir o táxi via Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Após, para a direita, segue Indy Alfa, ponto de espera, torre 1895. Então 605 da Gomes, da Juliette. 605, mantém a posição. 95, ok, obrigado. 2 Salvador 3153, bom dia, Jorge José. 3153, bom dia, tráfego avistado, check trem. Vai travar. Ciente, baixado e travado, autorizado pouso na 10, vento 090 graus, com 04 nós, pista úmida, TAM 3153. Certo, seja pouso 10. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3190, ponto de espera da 10. Ciente, mantém o ponto de espera, TAM 3890. Objeto 5722, será me escuta? Web 5722, me escuta? Me escuta, 5722. Poderia chegar um pouco mais à frente para facilitar o ingresso do tráfego da Gol no pátio principal? Pode. TAM 3890, após a passagem do R2 da companhia, linha e mantém cabeceira 10. Mantém 10, pode passar aí no tráfego. Azul 4 no quadro 9, aguarde com a Copa Campinas. Uno 715, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, voo 9715. TAM 3153, solo aos 21 na direita, 121 décimo 9. Direita, 219. O Salvador está 3153. 3153, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Gol no 642, piloto para a cópia. Com 5 nós. Livre da colagem no 0, são 32 na 0. O 5722 alinha e mantém cabeceiro no 0. E mantém no 0, 7-6. 5174 é o código, 198 é o controle. Poderia confirmar o transponder, por gentileza? Sim, 5174. Ciente, autorizado Recife, nível 390, será o P8, saída full Caracaju, decola com curva à esquerda, o controle 19-8, transponder 5174. Gol no 642. Gol no 642, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama na 642. Azul 4149, pronto para cópia. Está autorizado Campinas 360, via Pêndulo no 6, após Bravo Hotel Zulu, após a posição Zanetti, após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5173 é o código, 198 é o controle. Bruno 49, só confirmando após ledo, fixa bridge. Correto, chama para puxa acionar. Muito bom dia, são 3890 na Pucaru, na sua escuta. Então, 3890, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém nível 330. 330, então 3890. Afirmativo, mantém a posição antes da Juliette, 3153. No 5-3, após a passagem do tráfego da companhia à sua frente, senhor ingresso via Juliette, portal 7. Webjet 5722, decola os 25, controle 119.8, bom voo. Obrigado, bom dia, bom serviço. Zuno 71, bom dia, alinhar e manter cabeceirão no zero. Dois zero, sete. Só 3171, livre da colagem pistão no zero, vento uma centena com meia dúzia de nós. Latam 3171, decola os 28, 198, tenha um bom voo. 298, 198, obrigado. Direto do Exalto. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, passa 25, nada é. TAM 3171, contato radar, voo e Leda após Leda Bidev, se mantém o nível 360. Leda, Leda Bidev, 360 autorizado, TAM 3171, obrigado. Salvador, muito boa, bom dia. O 1897, informação do dia. 897, um minuto, cópia com fins. Escuta. Salvador, bom dia, gol 1804. 804, qual é a coordenada do plano pro Galeão? 804. 3890, submantém o nível 330, chame agora centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Aqui é o Serra Lima. Serra Lima, confirme posição. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, submantém o nível 090, na chegada Mário, ajuste em Salvador na 094. Serra Lima, voe para a ITAP da presente. Cuidado 4149, chama Nishi Taxi. O 897, pronto para a cópia. Para a cópia, vou 1897. Autorizado com fins 360, via Pesulu no meia. Subida Dael, Leda, Bridge. Curva direita após a decolagem. 5404 é o código, 198 é o controle. 88260, bom dia, bom serviço. Obrigada. Dael, Leda, Bridge. Curva 04, pode entrar. O 897, cotejamento correto, chama para posicionar. Gol 804, pronto para cópia. Galeão aprovado, nível de voo 360, via Peruísk 50. IDEV, após November 857, Porto Seguro, após Luno 6, Bridge, após conforme a rota do plano. Subida da Euleira Bidev, curva à direita após a decolagem, 5176 é o código, 198 é o controle. Gente, autorizado Galeão, nível 360, recebeu pelo 50, Bidev, após November 857, Porto Seguro, Bidev da El, a saída com curva à direita, 5176 é o responder, 198 é o controle, proceito com 104. Correto, senhor, já posicionar. Tente, voo 1804. Sou interno, baixado, travado, 353, rodamento. Seguinte, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus com 7 nós, com 353 no meio. Autorizado pouso, conceito 3196. Tango Índia. Eco Tango Índia, Cione Zero. Confirme transponder. Índia, acione 0122 da proa de mar e submantenha a 3.000 pés o ajuste no 0.4. Pessoas a bordo, Eco Tango Índia. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, azul 4149. Então, está autorizado o plano para Brasília no nível 360 via peso Luno 7. Subida gole e transição Ofito, curva direita após a decolagem. 5401 é o código, 198 é o controle. Autorizado Brasília 360 via peso Luno 7, saída gole e transição Ofito, da escola da 10, curva direita, transponder 01, transponder. Transponder 5401, controle 19, ou 1795. 1795, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportará. E aí, manter cabeceirão no zero. Manter cabeceirão no zero, que pode ser o trip 5316, solo aos 36, libera a direita, chama o solo 121-9. Direita, chama solo 121-9, 35316. Paulo Salvador. Paulo Salvador, Rogel Bandia, Trip 5316. Libra. 5316, táxi autorizado, Alfa Quilo, parte 3. Autorizado para parte 3, Trip 5316. Página 1-0, o vento 1-0-0 graus, com meia dúzia de nós. O 4-4-9, se alinhado, o DNA decolado, está no zero. Tem aprovado 190, o senhor aceita o nível, aguarda a recoordenação. Ponto autorizado Aracaju, 190 via Golf 677. Pucaracaju é subida, curva esquerda após a decolagem. 5413 é o código, 198 é o controle. Chegou no quarto, treinamento correto, chama para posicionar. Paulo Salvador, o gol 1642, posição de número 6, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, senhor Peniche Táxi, 1642. Autorizado, Camarão, agora 1642. Centena, confirme com nós, Foza 4149. Esse é para o 050, quilo Serra Lima. 050, o ajuste em Salvador no 04. Sou 4149, decolagem 3998, agora é o controle, tem um bom voo. Mas é, obrigado, 4149. E o nível de voo é o 360? Um minutinho, cópia no 605. Do 4149, contato radar na decolagem, voe para Leda, após Leda Bridge, sub e mantém o nível 360. Leda, Leda, 13360, 4149. Autorizado Galeão 360, via Peruísque 50, Bidev, após November 857, Porto Seguro, após do Lono 6, Bridge, e após conforme a rota do plano, subida da EU Leda Bidev, curva direita após a decolagem, 5405 é o código, 198 é o controle. Solo, Salvador Lono 6, 42, pronto para o táxi, com 94 a bordo, autonomia de 3 horas e 17. Alterna Salvador. Taxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Juliette Alfa, ponto de espera 286, eu vou no 642. Corrigindo no 642, no 1895, é a frequência da torre. Ah, ok, 1895.